Bricinho. Essa tá estourada, essa tá estourada com a Punkadation. Eu quero o Juazeiro cantando comigo agora, tá certo? É a Punkadation, o fenômeno dos paredões. Mais um novinho, mais de novinho, só tem nome o novinho. Mais de novinho, só tem nome, qual que é o cara? E qual que é o cara que te comeu? Qual que é o cara? Ou qual que é o cara que te come? O pau no joelho e para. Senta no pau de quebrada, ó. Mão no joelho e para. Senta no pau de quebrada, ó. Mão no joelho e estourou. Eu disse mão no joelho e para. Senta no pau de quebrada, ó. Mão no joelho e pedi pra parar. Novinha, você tá maravilhosa fazendo isso, viu? Fazendo Bricinho, você tá vendo isso, Bricinho? Você tá vendo isso, Bricinho? Na minha contagem. Eu disse um, dois, vai novinhas, faz! Vai, ô mão no joelho, para! Você tá no pau, estourou, Bricinho! Original é nós, tá ligado, né? Eu disse mão no joelho e para! Você tá no pau de quebrada, ô mão no joelho e para! Você tá no pau, vai, vai, vai, mão no joelho e para, vai, vai! Vai, vai, eu disse mão no joelho e para. Ou senta no pau de quebrada. Pancadejo, o fenômeno dos paredões. Eu tô em Juazeiro, eu tô em Juazeiro, eu tô em Juazeiro. Mas o novinho, o de novinho só tem nome o novinho. E de novinho só tem nome qual que é o cara. Qual que é o cara que te come? Qual que é o cara? Qual que é o cara, novinha? Mão no joelho e para. Sentando pau de... Mão no joelho e para. Ou sentando pau de quebrada. Mão no joelho e para. Ou sentando pau de quebrada. Ou mão no joelho e para. Ou sentando pau de quebrada. Ou mão no joelho e para. Ou sentando pau de quebrada. Vai. Ou mão no joelho e para. Ao vivo é mais gostoso ainda, bate mais certo. É, ó, ó, eu disse mão no joelho e para. Tô sentando pau de quebrada. Ô, mão no joelho e para. Tô sentando pau de quebrada. Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis. Pancadejo, o fenômeno dos paredões. Original é nóis, tá ligado, né?